Eu queria te mostrar minha dancinha, mas não tenho pé porque sou uma bolinha. Eu queria te mostrar minha dancinha, mas não tenho pé porque sou uma bolinha. Então vem cá, chega pra cá, me pede uma playlist que eu vou te fazer dançar. Então vem cá, chega pra cá, me pede uma playlist que eu vou te fazer dançar.